era permanente, transcendente. De repente eu esqueci o que diz a teu respeito aquela camiseta do AC/DC. O que quer dizer o hino, a moeda, a fronteira, a bandeira, hasteada, meio pau. Era permanente, transcendente, de repente foi pro escambau. Bora, chegou a hora, a luz da aurora boreal. Bora, há uma ponte pro horizonte no teu quintal. Estava escrito em pedra, mesma merda, lesma lerda, dissolveu. Um farelo, as migalhas, com o tempo o vento espalha. Isso não me cheira nada bem. O tempo vai passando, o passado vai pesando. O futuro ninguém sabe, ninguém vê. Vai abrir uma janela de oportunidade. Esteja pronto de verdade pra saltar.